Salvador, boa noite, Guam 705. Voo 1705, ajuste no 09, confirme se visual algum campo. Tá, visual, Guam 705. Voo 1705, autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 089. Livre pouso, Guam 705. No solo aos 24, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita e Salvador, 121, 1. 645, ponte pronto. Louco no 645, autorizado a linha de colar, pista no 0, vento 170 graus, 099. A linha fala, sim. Oi, Salvador, boa noite. É o Papa Tanguaco do 90. Boa noite, Papa Tanguaco do November. É parte ingressando no final, no 7. Altimetrão no 0, 1 no 9. 2019 reportará na curta final da 7. esquerda. Solos 3-1, à direita prossegue via Papá até o Pat 5. Baixa sonar ali, frequência, boa noite. Salvador, boa noite, Dan 3, 283, ponto espera da 10, pronto. Oi, Dan 3, 3, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 16, 0 graus, com 0, 9, nós. Alinhar e decolar, Dan 0, 3, 283. Decola os 41 no controle 119 decimal 8, tamo 98, boa, 33. Yeah. Salvador, boa noite, eu chamei a minha 314.0 da 10 pronto. 314, boa noite, autorizado a alinhar, ia decolar, pista no zero, vento no 60 graus com 09 nós. Alinha e decolando 10, eu chamei a 314. Boa noite, Chanel, 6259, ponto 0, pronto. 6259, autorizado a linha manter, cabeceiro no 0. A linha manter no 0, 6259. Bom, João, uma boa, azul 271, ponto de no 0, pronto. Azul 271, após a laje do Embraer da Avianca, após o tráfego ali, mantém cabeceira 1 no 0. Afirma após a rolagem do Avianca, a linha mantém no 0, 27 tudo. Panamá 29, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 160 graus com 08 nós. Decolagem no 0, 6, 2, 3. Controle 119, 8, bom voo, boa noite. 1198, obrigado, boa noite, 6, 2, 4.